Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com a Ju. Olá, sou eu mesma. Bom, Ju, para começar, posso te chamar de Ju, né? Eu preciso te chamar. Pode. Ju Oliveira, é o seu meu Instagram. É Ju de Juliana ou Ju de, do que é? É Ju de Juliana, mas ninguém me chama de Juliana. Quem me chama, eu acho até estranha. É, eu me baseei aqui, Ju Oliveira, né? Mas a Ju Oliveira, pessoal, ela é comediante de stand-up comedy. E ela tem uns personagens bem legais até, que eu acompanho no seu TikTok, bem legais, bem bacanas, às vezes dou bastante risada. Mas eu queria começar o nosso bate-papo perguntando pra você como que você decidiu começar na comédia. Foi algo meio estranho, sabe? Porque eu fazia teatro e, na verdade, no teatro eu nunca fiz comédia. Eu nunca soube fazer comédia. Eu acho que eu nunca tentei, na verdade, né? E eu comecei na comédia na pandemia. Você começou na pandemia? Caramba, você começou... Sim. Pra alguma coisa assim ou não? Era sempre assim... Pra passar o tempo mesmo, eu criei a minha personagem na pandemia. E antes disso, eu fazia teatro. Eu fiz 5 anos de teatro. 5 anos de teatro, caramba. E onde você fez o teatro? Desculpa, pergunto. Qual escola? Em Santo Antônio da Platina. No interior do Paraná. No interior do Paraná. Caramba. E você gostava? Gostava e ainda se tiver, eu continuo, porque eu gosto muito. Alguma coisa assim na vida da gente, a gente coloca, quando a gente começa a fazer teatro, fica um pouco complicado. A gente tudo vê teatro na nossa vida e é esquisito às vezes para as pessoas. As pessoas acham que a gente mente o tempo todo e que a gente está fazendo encenação o tempo todo. Tem essa. É interessante essa questão do teatro, porque ele ajuda muitas pessoas a soltar. Você era uma mulher tímida ou sempre foi mais assim solta, tipo, na sua vida? Assim, quando você era mais nova e tudo mais. Era aquela menina mais tímida? Mais nova? Mais nova há muito tempo, né? Porque agora eu tô velha. tô com 37 anos. Não, eu sempre fui tímida. Eu era uma pessoa... Pode-se dizer, muda, porque eu nem falava muito com as pessoas. Eu era bem quietinha, tímida. Eu não era aquela pessoa que se tivesse no meio de 10, assim, nunca eu chegaria ali, entendeu? Para pegar uma amizade. Eu era sempre na minha e quieta, totalmente quieta. E era aquela pessoa que na escola, no tempo de escola, se tivesse um trabalho para apresentar na frente... Eu era a única que dava branco, que eu tinha muita vergonha, ficava vermelha, gaguejava, eu não conseguia fazer nada, assim, em público, né? Então, é totalmente tímida. Ah, eu era. Eu, a minha história, se permite me contar, eu também gosto de comédia e stand-up, né? Eu fiz uma oficina de stand-up e tem aquele curso daqueles apartamento, acho que 72, se não me falha a memória. Um curso de stand-up, né? Do Thiago Ventura. Sim. E eu gosto muito de stand-up, bastante show, sempre tenho oportunidade, sempre tô indo. E foi um lugar assim que eu aprendi muito, muito, assim, na oficina de stand-up, a escrever, a me soltar, os shows open mic, né, que a gente gosta de falar, que são os shows de calouros, né, do stand-up. E é muito legal, assim, você construir em cima da comédia e tudo mais. E você, quando foi o seu primeiro show, assim, de stand-up? Você começou? Você se lembra? Foi aqui em Curitiba e foi com a minha personagem. Certo? Já agora eu não lembro data. É a Severina, mas eu sou muito ruim de data. É, a Severina acho que até o personagem principal, assim, né? Pelo que a gente vê, você fala a Severina muito no seu Instagram, no TikTok. O pessoal gosta bastante, né? Instagram e TikTok. O TikTok eu posto mais vídeo com frequência. Todo dia eu posto dois, três, alguma coisa lá. Mas por esses dias eu ando postando muito a Severina, mas eu mesma. Assim, o TikTok é legal porque ele dá um engajamento bem alto, né, nas visualizações, né, o legal do TikTok, o Reels também, no Instagram, eles dão um up, assim, né, no conteúdo da gente, quando a gente faz um corte, alguma coisa assim, coloca lá, A gente percebe que a gente, às vezes, recebe um público até demais, assim, a gente pensa, pô, não pensei que ia conseguir tanto engajamento, né? É, mas voltando a falar um pouco da tua história, você fez o teatro, né? E aí você decidiu, com a pandemia, você decidiu começar a mexer com comédia. Mas, assim, para você se entreter, ou foi uma coisa, assim, que você precisava fazer para não ficar parada? Como é que foi isso? Na verdade, eu não decidi na comédia na pandemia, né? Foi criada a minha personagem na pandemia, mas Ah, na tá. brincadeira mesmo. Verdade. Foi na brincadeira. E na brincadeira eu postei um vídeo dela que eu fiz, né? A gravação, porque como no início, ela não foi aquela transformação dela, né? Eu só coloquei um lenço na cabeça para ficar diferente, coloquei um óculos. E uma dentadura, né? E uma barriga para ficar uma coisa diferente de mim. Eu queria criar uma personagem. Para criar a personagem, a gente tem que estar totalmente diferente. A meu ver, é isso, né? Principalmente até a voz tem que ser totalmente diferente. E aí eu fui, postei o vídeo dela na brincadeira, mas aí eu pensei no nome, botei Severina, que eu achei um nome esquisito, né? De uma pessoa, sei lá. E depois do primeiro vídeo, as pessoas falaram, e eu não pediram outro vídeo dela, entendeu? Mas ela nem existia, né? Era uma brincadeira. Postei um, postei dois, postei três, assim virou de verdade uma personagem. Quando eu vi que virou personagem, que as pessoas gostaram dela, eu comecei a cuidar dela, né? Cuidar dela é colocar, tipo, como eu tinha colocado um lenço, então eu só cobri meu cabelo, então não era muito válido. Então ela tinha que ter um cabelo próprio, aí eu comprei uma peruca preta enrolada, porque meu cabelo é liso e louro, então nada a ver. E aí comprei um óculos de fundo de garrafa e assim foi. Eu montei ela, montei a personagem e a voz também é sempre, vai ser a mesma voz, então ela virou mesmo a personagem Severina. E sem mudança agora. É o jeito que foi que eu criei e é o jeito que ela é até agora. É, e é bacana, assim, que você lembra muito aquela voz sua do interior, assim, e tudo mais. Ela me faz lembrar bastante, assim, sabe? Quando você faz ela me faz lembrar, assim, aquele parente seu, de uma cidadezinha do interior e tudo mais. E a gente acaba lembrando disso, é bem legal. A gente acaba lembrando a mãe, que é mais aquelas mães mais que foi criada em fazenda e tudo mais, né? É muito legal, é muito bacana. É tipo uma pessoa da roça, né, que não entende nada da tecnologia. Essa é ela. Exatamente, não entendi nada da tecnologia. E assim, quais são os outros personagens que você faz? É só a Severina mesmo. Até eu criei o Instagram dela, para ficar os vídeos só dela, entendeu? Para ficar a separação, né? Porque tava tudo misturado, meu Instagram, o dela. Tem gente às vezes entrava lá. Como a gente parece muito diferente, eu falo a gente porque eu mesmo olhando ela, eu não me vejo ali. Aí eu resolvi criar um Instagram só para ela e ali só tem os vídeos dela. Então, eu só tenho a personagem Severina. Bacana. É interessante que você tem um personagem e você se criou em cima dele, né? Hoje você tem esse personagem que é icônico, né? Que é a Severina. E você já deve ter feito show só como se fosse só o show da Severina, não o show da Ju, né? Verdade. Como eu disse, eu montei ela, então, quando a gente cria uma personagem, a gente tem que criar história, a gente sabe como ela é, né? Criar história, o jeito, os modos, o modo de vestir, inclusive a voz. Se eu falar a voz dela aqui, ela sempre vai ser a mesma. Quem conhece a Severina sabe, é a Severina falando. Então, montar a história de uma pessoa, né? Essa é a personagem. E assim, como é que funciona esse processo criativo? Assim, isso pega, você chega em casa, começa a escrever o roteiro, ou você tem alguma técnica que você utiliza, assim, que você pensa, pô, um modelinho que você monta, ou simplesmente vai anotando as ideias no caderninho, como é que funciona? Você disse, se for fazer um show? Isso, por exemplo, você vai fazer um show novo da Severina lá. Aí geralmente os comediantes, por exemplo, foi esse domingo, era Afonso Padilha faz de testes o nome dele, do show dele. Ele tava testando novo material dele, né? De piadas e tudo mais, né? Tipo assim, você escreve, você digita no Word, você adota sentar, pensar, escutar uma música pra pensar nas piadas da Severina, no roteiro da Severina. O caso do show é bem complicadinho. A gente tem que ter, eu tenho que ter muito tempo, cabeça bem assim, suave, como que eu digo? Por quê? Eu já fiz um show, eu e ela. Eu sou um modo de pessoa, então eu tenho que escrever o texto. A Severina, eu já não escrevo muita coisa, porque ela é a mais a interação. Como a interação? Na pandemia, eu tinha a live e Severina responde. Quando eu tinha live, as pessoas perguntavam e ela respondia. Através dessas perguntas, tudo, eu sei mais ou menos que o público gosta que ela responde, entendeu? Então, eu pego nisso aí um resumo e isso é o show da Severina. E eu sou outro texto, porque eu sou outra vida. É meio esquisito de falar assim, mas era só um texto diferente. Mas já aconteceu assim, tipo aí é o mesmo dia, né? Do nada, eu pegar um texto dela na interação que eu digo, e aí depois chegou a vez dela e ela teve que pegar o meu. Eu faço esse rolo às vezes na minha cabeça. Tem muito disso. E quando eu faço muita Severina, quando eu tinha a live Severina Responde, do nada, às vezes eu tava falando a voz dela aqui na rua, com quem for, assim, é bem muito automático. É, que bacana isso, né? Essa questão de você criar um personagem. O Gabriel, que talvez ele entre um pouquinho mais tarde, ainda, ele não deu sinal de vida, ele gosta de fazer algumas imitações aqui no podcast, né? E, assim, ele é o cara mais. Ele é o cara, digamos, ele é o palhaço aqui do podcast, né? Por mais que eu tenha mexido com comédia, ele é o cara mais engraçado, assim, aqui do podcast e tudo mais, né? E. É um podcast, assim, a gente tem uma fórmula que geralmente eu sou host, aí tem dois co-hosts, o Gabriel geralmente é mais o palhaço, assim, da turma, e ele geralmente dá aquelas tiradas. Uma vez a gente teve o gestor da X, ele falou assim, meu filme favorito é o Wolf de Wall Street, aí ele perguntou assim, sim, mas você cheira pó igual ele, assim, ele dá umas tiradas, assim, às vezes, meio fora de série, mas ele é engraçado. É, mas você comentou da questão, assim, dos shows, né? E você provavelmente assim, você fica nervosa quando você vai se apresentar, ou para você já tornou uma coisa assim normal, assim, para você já tem essa autoconfiança? Sempre fica nervosa, não adianta. É aquele frio na barriga, sempre vai ter. Isso aí não existe. Ah, sempre eu tô seguro. A segurança é uma coisa, mas. A gente, quando a gente coloca assim, nossa, é um público, cada vez é um público diferente, a gente pensa assim, qual será a reação, né, desse tipo de piada que a gente vai falar. Quando a gente fica isso na cabeça, é isso que vem o nervosismo. Mas se eu não pensasse, quem sabe? Mas a gente sempre pensa, né, porque aí a gente bola algo diferente, quando é algo novo, a gente sempre vai ter uma surpresa, né, ou boa ou ruim. Sim. Mas o show, assim, de, por exemplo, eu quando já me apresentei algumas vezes, eu ficava, nossa, muito nervoso. E para mim já aconteceu, tipo, de me apresentar e. Ah, só se escutar lá no finalzinho uma risadinha, mas não fazer todo mundo rir da plateia. Não sei se isso já aconteceu com você. E você contar uma piada e você não. E tem aquela surpresa da pessoa não rir. Aí você fica, tipo, puta merda, tô fazendo um nhaca aqui. Não sei. Tipo, não entrou a piada assim, no modo que. É assim, sobre isso, às vezes o que a gente acha que vai ser engraçado não é. E o que a gente acha que não tem nada a ver e a gente falou merda lá, é o que os outros ri. Então é uma caixinha de surpresa. É igual o TikTok. Às vezes o vídeo a gente acha tá bem legal, tá, às vezes produzir alguma coisa. é mais interessante que a gente acha não dá visualização. Aí alguma coisa nada a ver, ou um vídeo bem curtinho dá visualização. Esse dia deu 80 mil, tá 80 mil lá de visualização. Eu respondendo caixinha, sabe? Caramba. Aí eu respondendo caixinha, tem um de 80, de 40, tá lá no início, lá foi esses dias, semana. Aí foi um atrás do outro, respondendo caixinha, deu tudo isso. Então, a gente pensa assim, coisa que não tem. Eu penso, não tem nada a ver e deu. Aí, às vezes, um da Severina, que eu acho legal, é interessante para as pessoas conhecer, explodir meu personagem, quem sabe, não dá nada, você assim, entendeu? É sempre assim, uma caixinha de surpresa. Eu confesso que eu não sou muito bom nesse negócio de caixinha de pergunta. Eu quando pelo menos fui youtuber na época, não. Na minha época não era tão forte essa questão, primeiramente, né? Porque a caixinha de pergunta do Instagram tem muita gente que gosta de interagir, responder, até lhe dar um engajamento bem legal, né? Só que, digamos assim, tem que ter tempo pra ficar fazendo, né? Tipo, eu não tenho toda essa. Eu gosto de postar coisas, tipo, trabalhando. Como eu trabalho com edição de vídeo hoje, eu gosto de postar muita coisa, tipo, eu editando meus vídeos, eu fazendo uma coisa. Como eu não mexo tanto mais com comédia, eu gosto de escrever bastante comédia, né? Então eu escrevo bastante, assim, gosto muito de ironizar meus textos e tudo. Eu acho que eu me encaixei mais na escrita cômica do que propriamente como o personagem na frente do palco, né? E o podcast, ele me ajudou muito a me soltar, a mostrar que tem jogo de cintura para entrevistar convidado e tudo mais, né? E para você, assim, você diria que é difícil ser comediante no Brasil hoje em dia? É difícil. É difícil pra caramba ser reconhecido, é muito difícil. A gente parece que a gente luta constantemente e quem sabe alguma hora, né? Mas pra mim eu acho difícil. Eu vejo assim que muitos comediantes reclamam, né? Porque os próprios comediantes de stand-up, eles são meio ligados, assim. Tipo, se o cara vê um material bom, ele dá oportunidade pro cara se apresentar do show. Tipo, eles vão dando oportunidades para quem, né, tá começando, né? E é uma oportunidade que, assim, eu vejo que cada vez. Na minha época, em 2015, 2016, era o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos, que eram os caras da comédia. Hoje tem Patrick Maia, tem Afonso É muita Padilha. coisa. É muita gente no stand-up já. Nem tem noção de quanto mais, né? Exatamente. Antigamente tinha um site que, tipo, ali que resgatava vídeos, tinha o Comedy Central, não sei se você lembra. O Comedy Central tinha bastante coisa, tipo, de vídeo e tudo mais, né? E era muito bacana, assim, que tinha esse tipo de conteúdo. E eu lembro, assim, que nessa fase, quando tava começando, assim, tipo, tinha o Diogo Portugal, que era de Curitiba. O Diogo Portugal era bem famoso. Tinha o Curitiba Comedy Club, hoje já tem, tipo, Curitiba Comedy Club, já tem o Quintal Comedy, já tem outros bares de comédia em Curitiba, tem em São José também, que é a minha cidade. Você é de São José ou você é de Curitiba? 2 anos atrás eu morei em São José, agora eu tô morando em Curitiba. Ah, você mora em Curitiba. E como é que você vê essa diferença de morar em São José e Curitiba? É diferente, né? Imagino. É bem diferente. Eu moro aqui perto do centro. Ah, sim, o centro de Curitiba. O centro de São José é assim, em 10 minutos você atravessa a ilha de Curitiba, meu Deus do céu. O de Mas eu Curitiba. gostava de São José também, gostava. Ah, São José é que É São meu José é irmão. mais perto, né? Tipo assim, ah, se acontecer alguma coisa, se, tipo, do centro da minha casa, eu posso ir a pé, por exemplo, né? Se for previsto alguma coisa. Mas quando eu estava em São José, eu nunca vinha para Curitiba. Muito difícil, eu não saía de lá, entendeu? Sim. Tem tudo lá também. Tá tudo de bom. Eu vejo assim que agora Curitiba é um lugar muito assim, o centro de Curitiba é um muito bonito lugar e eu não sei você, mas todo lugar que eu vou em Curitiba tem sebo. Sério, eu já subi num andar, num prédio lá X, fui abrir uma portinha, um sebo lá de colecionador. Todo lugar tem um sebo em Curitiba. Eu nunca vi lugar para tanto sebo como é Curitiba. Não sei se você concorda comigo. Aqui é um lugar muito bonito. Eu falo aqui que se tirar foto na calçada já fica bonito. Na calçada, porque tem cidade, se tirar foto na calçada, fica horrível, né? Parece estar na favela. Exatamente. Mas a Federal do Paraná, tem vários lugares assim, tipo, o Jardim Botânico, lugares assim que são legais, assim, tipo, de visitar e tudo mais. Então, já a gente. É turístico, né? Os lugares turísticos que as pessoas costumam vir, quem é de fora, Jardim Botânico. Pra nós é uma coisa assim, ah, beleza, é mais. Normal. Sim, é normal, exatamente. Mas, por exemplo, pra quem vem de fora, é uau, nossa, o Jardim Botânico, lindo, né? Bem cuidado. A gente tá acostumado com essa, já com essa, digamos, infraestrutura. Mas, assim, você consegue conciliar bem o teu trabalho com a comédia, assim? Agora, no momento, porque eu cheguei de volta agora, né? Eu cheguei em outubro. Cheguei em outubro, eu tava em Minas. Você tá E tava em Minas Gerais. fazendo o quê em Minas? Ah, eu tava morando lá. Eu tinha saído daqui da pandemia, que tava difícil. Aí eu fui pra Minas. Meu filho nasceu na cidade que eu tava, em Cataguases. Ele nasceu lá, né? Então, eu conheço o pessoal, tem família lá, tem tudo. Falei, vou dar um rolê lá agora, dar uma voltinha. Minas E Gerais. fiquei morando um pouco lá. Vou conhecer o Fino. Não conhecia a BH, né? Mas Minas eu achei um lugar incrível. Congonhas. Eu gostei bastante de Minas. Aí, para lá próximo da capital que você fala. A próxima da capital, você acessa a sua cidade. Não, a minha não é próxima à capital. Cataguases é região Juiz de Fora e Cataguases é bem próximo do Rio de Janeiro. Caramba, do Rio de Janeiro. É mais próximo do Rio do que próximo da capital. Caramba. E você já foi pro Rio de Janeiro? Bem próximo, o quê? Já foi pro Rio de Janeiro? Já, eu nasci lá. Ah, você é carioca. Ah. Bacana. É uma história muito longa, que não dá para falar no podcast inteiro. Não, mas se quiser, fica à vontade pra contar pra gente como é que você nasceu. Você é carioca, que foi pra Minas Gerais, Não, foi pro Paraná. aí a história é muito longa, porque eu sou muito de viajar e se mudar, entendeu? Aí, tipo assim, eu tô um ano ou dois numa cidade. Aí dá um erro assim, não deu certo, ou trabalho, sei lá o quê. Eu acho que eu vou me mudar e vou para tal cidade. Aí se der errado nessa tal cidade, eu mudo de novo e vou experimentando as cidades para ver qual que é melhor. Entendi, você vai Eu tenho muito experimentando. dessa. Tem muito dessa. É nômade, tipo assim, então. Tipo assim, ah, não deu certo, É amor. muda. Mas a única cidade que eu voltei foi Curitiba, né? Cara, mas é que o Paraná é um estado bacana, eu gosto bastante daqui. Eu confesso que de São José eu não sou, nasci e estou morando em São José, né? Sempre morei perto do aeroporto a minha vida inteira. E eu confesso que pra mim, se um dia tivesse que me mudar, seria muito difícil, assim, porque eu gosto da minha cidade, né? Gosto de São José pra caramba, acho São José é uma cidade incrível. Tem seus problemas, claro que tem, mas é uma cidade muito bacana. É uma cidade que, claro, tem muitas coisas que tem que, como eu comentei, tem que melhorar, tem que, muitas questões, assim, que eu que trabalhei em prefeitura, que olha, tem que melhorar muito. Mas ela tem a sua beleza, assim, tem o seu charme de ser uma cidade não tão grande quanto Curitiba, mas é uma cidade extensa e tem uma parte rural muito, muito bacana. E você, assim, você falou que você fez teatro, mas quando você era mais nova, você fazia peça, assim, tipo, aquelas peças de teatro que a mãe ia acompanhar a filha, ou não? Não, criança, eu não fazia. Eu era tímida, esqueceu? Ah, é verdade, você era tímida. Mas, assim, quando Mas você começou a fazer teatro depois de mais velha, é isso? depois de mais velho, mas Quantos anos? antes do teatro. Com 28 ou Ah, não, um pouquinho 30, por mais. aí. Eu achei 16, não, você fechado com uns 17, 18, não, então é. Não, mas. Então, 17, 18, sabe o que eu fazia? O quê? Não era teatro. Eu era dançarina. Dançarina? De banda. De banda baile. Do quê? Desculpa? Do que você é dançarina de? De banda baile. Porque antigamente, com 18 anos, existia muito baile, né? Baile de formatura, era banda, né? Lembra que era banda? Agora é diferente. Eu sou de 98. Eu tive duas formaturas. Eu tive da quarta série, que aí foi aquela formatura de criança, e tive da oitava série, que aí não teve nada disso, né? A da faculdade não teve, porque bem no dia da formatura da minha faculdade, no dia saiu o decreto da Covid-19. Aí Não. acabou. Aí teve gente chorando, brigando, dizendo que ia processar a faculdade. Claro que ninguém sabia. É porque paga, né? Paga, né? Pra formatura. Você pra... A FAI, ela dava colação. Ela dava colação de grau. Só que a gente, por exemplo, que pagou passagem pra parente vir, sabe? Tipo, ah, meu voo veio de avião, veio minha formatura, e agora não vai poder ver. Eu confesso, sabe que eu era aquele jovem assim que, pô, ah, formatura, eu ia fazer por causa da minha mãe, né? Eu falei, pô, aí eu ia ter que perder um dia inteiro pra ensaiar, pô, pra receber o diploma. Aí todo mundo, não, mas, pô, são 4 anos difíceis, que não sei o quê. Pô, mas 4 anos difíceis, mas eu não vi a hora de sair desse inferno aqui, agora eu vou ter que ir um dia, pô, num teatro. Pra receber uma puta de um canudo. Ainda que você não pega o canudo lá no dia. Tem um detalhe. Você não vai sair lá com o diploma. Aquele canudo você devolve depois, porque é da produtora lá. E depois de 3 meses eles mandam o diploma pra tua casa. O canudo é só a... Nem leva, entendi. Nem leva. É, não. Você não leva o canudo. Mas que aí vai lá, tem que ler. Aí tem o cara que vai, bota a mãozinha em cima e fala umas palavras assim. Ah, que você... Tal, faz um juramento. Aí eu lembro que no dia que aconteceu isso, ó, eles convocaram uma reunião de emergência, eu fui, né? Aí falou assim, ó, quem quer fazer de gabinete? Gabinete é tipo aquela formatura que, tipo, ah, vai lá, assina o papel e pega o diploma. Eu falei, não, eu quero. Eu falei, pô, eu tô fazendo por causa da minha mãe e tal. Falei, ah, pega essa porra desse diploma aí, não precisa fazer festinha, tomar banho, eu não vi a hora, vai ver, assina aqui o negócio. Aí peguei o diploma e fui feliz pra cá. Então, eu nunca, é assim, formatura, eu só tive essas duas, mas assim, eu não tenho muita vaga lembrança, assim, de formatura. Mas era baile? Era, então você era dançarina de baile, isso? Baile e tipo, e banda, é. No, antes não tinha muita banda, né? Todo show tinha banda. Hoje não é banda, hoje é cantor, é DJ, é muito diferente hoje em dia, né? A banda que. Era do rock. É. A banda antigamente era. Aí existia, assim, vários ritmos, aí tinha o samba, tinha. Era nos 60, 90, sei lá o que, a gente ia e trocava roupa. Era aquela coisa toda, né? Diferente. Hoje nem sei. Hoje é DJ agora. Não tem mais isso. É. Né? Nem sei o que virou as bandas. Ah, tem ainda o pessoal que curte banda. Tem o pessoal que curte. Ainda tem banda, existe banda ainda. Mas é difícil os outros contratar uma banda hoje em dia. É mais DJ quanto contratar um cantor, entendeu? Você comentou nessa questão, assim, mas, assim, era, você gostava, assim, de ser dançarina? É uma parada que você curtia ou não? Eu gostava, mas era aquele negócio, né? A troca da noite pro dia, né? Eu dormia o dia inteiro e aí a noite tinha que ficar acordada. Então era o costume. E quando eu parei com esse negócio de banda aí... Nossa, eu ficava a noite inteira perambulando na casa, não conseguia dormir. Né? Foi difícil acostumar de novo, voltar ao sono normal do horário certo. Tem essa complicação. Nossa, que ruim. Não, é, isso é terrível. Mas assim, principalmente essa questão aí, você não dorme direito e tal. E assim, questão de festa, assim, tipo, a pessoa que provavelmente... Você gosta de festa ou não? Gosto. Gosta, no geral, assim, tipo, ah, qualquer festa, churrasco, bar... festa. Gosto, mas aqui eu não tô tendo muito, não. eu confesso que se você me falar entre uma festa e um cinema, eu vou escolher um cinema, com certeza, eu sou apaixonado por filme. Eu não vou em festa, porque o homem só vai, você sabe que o homem só vai na festa, balada, o homem só vai com um sentido, né, na festa. Aham. Que é pra pegar a mulher, o homem não vai pra dizer assim, não, eu vou lá curtir. Não, não vai. Aí a gente entendeu, né? eu não bebo, né, tipo, eu geralmente... Tá difícil. Então ele ficou na peça e ficou balançando a cabeça aí. Eu com uma garrafinha de água lá, a mulher não vai dar moral, né? O cara com a garrafa de água, não. Não tem. Mas o que que tem a bebida? Me diga você que vai bastante festa, o que que tem o poder da bebida? O que que as mulheres têm problema de o cara não beber? Tipo, qual que é o sentido disso? Tem alguma regra, alguma coisa? Não, porque às vezes o cara que não bebe tá lá parado, a mulher pensa, ah, ele não vai querer se divertir. Não gosta muito, então prefere deixar ele quieto no canto. Não vai chegar a pé dele. É que eu penso assim, que o cara que não bebe é o único cara lúcido da festa. Tipo, é o único cara. Literalmente, ele tá todo mundo carona, ele vai poder disponibilizar, porque ele não bebe, tá ligado? Tipo, o cara não bebe. O único cara que pode disponibilizar uma carona e tal, é o cara que não bebe, né? Mas eu sei, porque eu já fui algumas vezes na balada, eu até uma dessas baladas eu conhecia... Aquela mulher Maru Carve, sabe? Eu já conheci a Maru Carve numa balada, você acredita nisso? Você sabe quem é a Maru Carve? Não sei. Maru Carve, ó, eu não sabia que ela era, eu não consumo esse tipo de conteúdo. Eu fiquei sabendo, porque uma vez eu fui assistindo o Flow Podcast, falei, caralho, eu já vi essa menina em algum lugar. Eu falei, caralho, é a menina da balada? É a menina da balada que tava no Beijo Triplo. Ela é uma atriz pornô. É uma atriz pornô famosa do Brasil aí, que tal, que tá fazendo... Você tirou foto com ela, mano? Troquei, e eu vou te falar que na época ela foi lá, tipo assim, tipo, a gente tava fora uma balada aqui de Curitiba, eu não vou falar o nome pra, tipo, depois a balada não me processar. Porque, tipo assim, a balada era um lugar assim, mais. Era um lugar assim, tipo assim, uma balada de rico. Pra você ter uma ideia, eles estavam na balada. Tipo, se o cara quiser entrar pro fuzil, ele entrava. Tranquilo, até. Uma das críticas que eu até falei, pô, que ninguém revistou ninguém e tal. Se o cara quiser entrar aqui e meter bala em todo mundo, o cara mete. Tipo, né, não tinha segurança nenhuma. Mas assim, quando eu entrei, eu vi que era uma balada, era alternativa, um som mais alternativo. Então, tipo, não era sertanejo, não era uma parada mais alternativa. E gente de muita grana, porque só tinha uma cerveja e um uísque, que era um pouco mais barato. E tipo, as outras bebidas eram tudo mais caro. Tipo assim, o uísque não sei quanto. Aí tinha o energético, tinha energético, cerveja e um uísque no Apple, das bebidas, tipo, R$25.000 a balada. Tipo, meu não, Deus. Não era nosso nível aquilo lá. Beleza, eu cheguei na balada, começou uma mulher com um cara lá, um careca, me dá beijo triplo, aí beleza. Só que aí eu lembro que um amigo meu, ele levou um pé na bunda de uma namorada dele cubana. Na época eu nem tinha namorada primeiro, eu não tinha namorado a primeira vez ainda. Ele namorou a primeira, a namorada levou um pé na bunda. Aí ele tava falando que ele tava meio triste, falei, não, vamos ver se a gente consegue, né? Aí, se engraçando com duas meninas, acho que de Francisco Beltrão, puta, longe pra caralho, né, Francisco Beltrão, não rolou nada. No fim, a gente perdeu pra um cara, amigão lá, que veio dançando e tal, noite não fez pra nada. Aí, pegamos e falamos assim, ó, eu tenho que ir embora pra Joinville, no dia seguinte, ver meus tios lá e tal. Vamos voltar, né, era 1h da manhã e tal, nem ficamos muito tempo, né. Ah, vamos, tá, pô, dá uma merda isso aqui e tal, vamos. Né, fomos pagar, ó, tem um comando, né, que o cara dá um papelzinho pra você lá, né, aquele comandinho, né, que dá um papel, beleza, vamos pagar lá. Aí, antes de pagar, uma mulher bonita chega do nosso lado e fala assim, meninos, vocês já estão indo embora? Meu amigo já estão os olhos, assim, eu falei, tem coisa aí, peraí, tem uma coisa errada aí. Aí ela falou, não, vem aqui e tal, não sei o quê. Aí meu amigo, vamos, eu falei, cara, parada errada aí, cara, tem parada errada. Aí, essa Maru Carve, ela veio se encostando, colocou a mão na minha cintura e falou, ah, você, tipo, começou a pular em cima de mim, cara. Aí ela falou, aí quando ela falou assim, você me paga uma vida, aí eu falei, ah, mas peraí, filha. Pilato do caro. Peraí, filha, eu sei o que você quer, que eu consuma aqui. Ela falou, você é promoter, né? Ela falou, sou. Eu falei, é por isso, eu não sou trouxa, eu não vou cair nessa porra. Eu já, tipo, já tirei a mão dela, falou, não, peraí. Tá querendo que eu consuma aqui dentro, né? Eu sei qual que é essa jogada aí. Eu sei, eu já tô esperto. Eu li o manual de balada antes de vir na balada. Falaram pra ficar longe, que vocês fazem a gente consumir. Eu não vou cair nessa. Aí eu falei, não. Nossa, meu amigo já tava, tipo, querendo pagar pra outra mulher lá. Uma outra bonitona lá. Falei, cara, vocês... Puxei o cara. Falei, pô, vai... Não, vamos embora. Só as armadilhas. Só as armadilhas aí, cara. A mulher não vai fazer nada, ela só vai querer que você consuma aqui, né? Aí vazou o pé, né? Mas aí depois do tempo eu vi a mulher, e ela falou pra mim que ela era atriz pornô. Tipo, eu na hora que ela falou que era atriz pornô, eu falei, ah... Né? E ela... Mas você sabe de quem era, né? É, mas assim, aí depois de um tempo eu fui ver ela no Flow, num podcast lá famoso, e ela tava lá. Só que ela é uma atriz pornográfica, né? Mas assim, eu tive várias histórias com tipo, engraçadas, assim. Que aqui no podcast, o cara que mais se relacionou com... Não que eu seja o pegador master, mas o cara que mais se relacionou com mulheres fui eu, né? Aqui. O cara que mais... O tímido. Não é que eu seja tímido, mas eu tímido que bebe água. É que, assim, a gente viveu várias coisas aqui no podcast, né? Tipo, eu tive uma namorada, assim, que era... Ah, ela era, assim, uma pessoa, assim, digamos, mais, assim, que era muito sensível. Sendo que a primeira vez que a gente decidiu partir pro abraço, eu tive que pedir pra ela pra ir num hotel. Você acredita nisso? Eu tive que pegar ela pra... Ela pediu pra ela mãe? Eu tive que pedir, eu nem ela, eu tive que ir. Como assim? Tudo bem? Então, eu e sua filha, a gente tá se conhecendo um pouco mais, tal, né? Tá rolando já um negocinho aí mais, né? Só que a gente Diferença precisa passar a senhora aí, né? Então, eu gostaria da permissão da senhora, eu vou levar sua filha em um motel. Literalmente, acho que eu falei ah. dessa forma. Aí eu falei, não, não tem problema, vocês querem fazer, beleza. Só me Usa traz aqui camisinha. de volta pra casa. Eu falei, não, pode deixar, não vou largar ela no motel lá, não, tchau aí. Vira, foda-se, Uber. E eu vou falar, e aí naquele dia foi engraçado. Porque a gente chamou o Uber, era uma senhora de idade, a Uber, né? Levar um casal jovem no motel. E ela viu, a gente viu um motel. Aí, tipo, como a gente ganhou cartão branco, eu falei, não, então vamos ver essa, pô, vemos o quarto, qual é o melhor motel, quarto, caralho, a quatro, não, esse aqui é. Pô, esse aqui tem, enfim, tem banheiro, esse aqui tem um negócio do pole dance, pô, legal. Nossa, que bacana, olha só, legal. Não, escolhemos um motel lá, pô, X. Aí era lá na rota. Você conhece a Rota dos Minérios? Não. É um lugar que tá cheio de motel ali perto de Colombo, ali para aquela região. Beleza, vamos lá, vamos. Vamos pra lá. Chegamos lá, adivinha o que aconteceu? O quê? O motel não existia. Mas você viu onde esse nome de hotel? Ela pesquisou no Google, o motel não existia. Aí a senhora, para não ficar uma coisa frustrada, a véia falou assim pra a Uber, né? Falou. Não, não, menino, mas vocês querem um motel? Sim, um motel bom pra vocês. E a véia levou. Cara, eu falei, não, eu não acredito que a gente foi ver um motel que não existia. Literalmente, o motel não existia. Era um motel falido, era, tava tão abandonado o prédio, assim, tipo. Falei, não, mas peraí, Você isso não quer é agora um motel. É o de seu primeiro forma ponto só do negócio. velha. É. E assim, foi muito engraçado aquele dia. E assim, a gente tava assim numa vibe assim tal, né? Claro, depois não deu certo, enfim, pro olho aconteceu, mas essa é uma das histórias assim que de relacionamento que eu não sei. E você tem história maluca de relacionamento? Eu tenho muita coisa, nem eu vou falar. Não, tudo bem. Tudo... Não, não, quero expor você, não precisa falar. Eu tenho várias, cara, eu tenho várias. Eu saí com uma É menina uma vez com muita uma arma. coisa. Eu saí uma vez com uma menina que tinha uma arma, cara. Uma arma ali, era uma pistola. O que tem Não, lá não policial? arma no sentido. Ela tinha uma pistola, não um pistola, pistola mesmo, de dar tiro, né? Não, não aquela outra coisa. Ela era policial? Não, ela era fazendeira. Ué, e você ficou com medo da aula Cara, dela? depois do primeiro encontro eu fiquei, cara, porque, tipo, ela contou uma história que não falei. Ela contou que um cara bateu no carro dela, que depois não sei o quê, que o Matou? cara. É, disse que o cara ficava ameaçando ela, e disse que o pai deu um revólver pra ela. Como assim? O cara bate no teu carro, o cara vem ameaçar você. Aí disse que o pai deu um revólver pra ela. Eu fiquei, pô, mas que história é essa? Tipo. Aí eu fiquei meio assim, cara. Falei, não, ele pode estar até me perseguindo aqui agora, tá? Menino meio paranoica. Assim, eu fiquei, puta que pariu, né? Eu falei, meu Deus do céu, cara. E Aí. onde ela colocou essa arma no dia? Ela Cara, tinha? ela me mostrou no carro pra mim. Puta merda, Ah. eu fiquei com medo aquele dia. E foi no motel ou no carro? Não, no cara, não, a gente não, não, não, não. Saiu uma vez só, não foi rápido assim. Não. Cara, eu acho que assim, sair a primeira vez e partir pro abraço, eu não sei, eu acho que foram poucas. Geralmente eu não sou desses assim que já chega, não, já chega com os hormônios à flor da pele, né? Ah, vou motel. Não, eu só queria que gosta de conversar, trocar uma ideia, né? Não, Por que que é? É, tem gente que tem amigo que já, né? Eu falei, não, isso aí é. A gente tem várias histórias aqui no podcast, né, legais. A gente entrevistou muita gente, assim. A gente entrevistou uma coach de relacionamento, você acredita? É, a gente entrevistou uma coach, cara. E a coach, nossa, deu dicas aqui, falou, não, muito de como conquistar as mulheres, de cumprir meu curso. Mas assim, de acontecer assim de ir, às vezes é porque você já está conversando há muito tempo com a pessoa, aí assim acontece. Mas de conhecer agora, ou tipo, embalada e já sair, isso aí é muito difícil acontecer comigo, viu? Ah, é que eu vejo assim, tipo, se a pessoa realmente for na balada pra um cara que não realmente não conhece, aí realmente é um pouco Não, complicado, mas porque não. realmente você não sabe quem é a outra pessoa, né? Tipo, mesmo que a. Não, mas muita gente sai com os caras lá da balada e já sai, conhece o cara lá da balada, nunca viu na vida, nem sabe quem é. Sim, aí vai no motel pro cara já, tipo. Não, mas vai, claro que vai. Vai Sim, não, comigo, com eu falo certeza. que não acontece. Às vezes, se acontecer, é porque eu já tô conversando há muito tempo e já se marcou de ir nesse lugar aí pra sair. Aí é outra história. Mas de sair assim é muita loucura. E ainda se tiver uma alma, ainda imagina? É, não, é que pior que essa pessoa, eu conheci ela, tipo, conversei bastante com ela, né? Mas a questão da arma realmente foi uma novidade. Foi, opa, que legal, né? E. Não, mas eu já levei um susto com arma também. Ah, eu. É, eu. A história mais bizarra nesse podcast aqui, que o Gabriel tivesse que nem contar, é que eu fiquei uma vez com uma Uber. Essa história foi o Dia dos Namorados, isso, o Dia dos Namorados, tem até animação disso. É. Eu peguei, chamei uma Uber, aí fui conversando com a Uber de lá até aqui. Aí terminou e ela começou a falar assim: ah, tipo, te achei legal, tudo. Aí eu falei assim pra ela: não, falei, ah, Dia dos Namorados. Aí eu perguntei pra ela: você tem namorado? Ela falou: não, eu sou solteira. Aí eu falei: ah, legal. Falei: você quer entrar? Ela falou: Não. quero. Na hora que ela falou: quero, eu falei: como assim? Falei: merda, essa mulher vai me assaltar. Falei: que merda. Eu falei: como assim? Eu quero uma mulher pra ir na minha casa assim, eu conheci ela há 5 minutos. Falei: puta, e a mulher topou. Aí eu não vou entrar em detalhes, Não. nossa senhora. Eu falei, tipo, como é que foi? Que porra é essa? Eu falei, a mulher entrou, cara. Eu falei, não, na hora que eu fiquei nervoso, porque eu falei, cara, eu não sou assim, velho. Como assim a mulher vai entrar? Eu falei, merda, essa mulher, ela tem alguma coisa por trás disso aí. Eu chamei ela, mas acho que ela deve ter, sei lá, vai me assaltar, alguma coisa assim. Falei, fudeu. Pô, a mulher entrou, eu fiquei, tipo, ah. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar. Você, ali no teu. É. Muita gente dá. Muitas, muitos homens mandam mensagem pra você naquele tracinho do chat, não manda? Eita porra. Ou não? Muita coisa, principalmente agora os vídeos do TikTok, que agora as caixinhas minhas eu só respondo em duplo sentido, entendeu? Então, aí o negócio tá pegando fogo. Mas, assim, tipo, você leva na boa essas perguntas, assim, e tal? Nunca teve um cara que foi bem desejado? Tipo, não perguntou umas paradas meio demais, assim, ou não? Não, tudo é demais, nada de menos. Mas você É, leva tudo é de boa, né? demais e eu respondo todos. Você vai poder ver lá, eu respondo todos como se fosse naturalmente. É, eu falo até sério demais lá. Como se fosse naturalmente, mas aí é tipo sendo quase do outro sentido. Às vezes tem perguntas assim, você gosta de leite? É leite, né? Aí eu falo que eu gosto de leite, mas no fim eu tô lá e pego a caixinha de todinho Ah, entendi, você e ironiza. Não, tomo. sim. Mas quem que Mas perguntou isso? as pessoas vai levar no outro sentido, porque a pergunta é do outro sentido, você entendeu? Eu coloco respondendo naturalmente, mas aí eu dou uma aliviada colocando algo diferente, mas é claro que vai ser naquele sentido. Ah, é um jeito assim, tipo, é diferente, assim, tipo, de você, tipo, de lidar com essa questão, assim, porque, assim, eu não, não, assim, se o Gabriel tivesse que ele aqui pra caralho agora, assim, você é uma mulher bonita, você é uma mulher bonita, ponto. Não tô exagerando, não tô dando em cima, não tô falando nada, tá? Deixar isso bem claro antes que os ouvintes achem que eu tô dando em cima. Mas, assim, é normal que, tipo, assim, uma mulher bonita no Instagram, que posta fotos frequentemente, ou vai ter um grupo ali de homens ali que vão ficar ali, não, não, não, pô, mulher bonita, tal, eu vou mandar um direct pra ela, né? E geralmente muitas das relações hoje funcionam assim, né? Tipo, ah, o cara acha uma mulher bonita, acha ela interessante, manda um direct vendo o que vai dar, né? Tipo, não, Sim, vou tentar. vou tentar, se não responder, é vida que segue. Então, muitas das relações acho que hoje funcionam assim. Mas para a gente não se estender tanto, eu vou falar agora a perguntinha do momento capcioso, né? E a pergunta do momento capcioso é a seguinte: sobre a comédia. Você acha que a comédia ela tem limites? É, geralmente a gente não tem muito limite, não, mas a gente devia ter, porque nem todo mundo leva do jeito que a gente leva a vida, né? Sempre vai dar um BOzinho, vai dar um BOzinho. Sempre dá um melzinho, assim, porque acho que, Dá assim, sim. eu acho que a comédia, pra mim, se eu for um show de comédia, eu espero que não tenha limite, ou assim, não é o Lins da vida. Cara, eu quero mais é que faça piada exatamente com tudo, claro. Aí, há lugares e lugares, né? Eu acho, assim, que essa questão da censura da comédia eu já acho um pouco exagerada, assim, tal, né? usar uma figura pública e o cara ficar bravo. Porque o cara é uma figura pública, né? Então as pessoas vão usar ele para fazer piada, tipo, uma pessoa famosa e tudo mais, né? E acho que eu levo muito na esportiva esse tipo de piada, assim. Tipo, sendo que eu falei. É o que eu queria dizer, a gente leva na esportiva, a gente tá lidando ali tudo naturalmente, mas nem todo mundo lida naturalmente. Exatamente, nem todo mundo lida naturalmente. Só que uma vez, acho que eu não sei o que eu fiz, acho que eu não lembro muito bem a piada, mas eu fiz uma piada sobre poodle. A mulher ficou pistola comigo, falando que era uma ofensa aquilo pros cachorros e tudo mais, né? E assim, a comédia, ela tem seus ares de brincadeira. Eu acho que a comédia, ela deixa a vida mais fácil, né? Porque eu acho muito bacana quem tem uma dor, quem tá passando às vezes por uma, sei lá. Vou colocar uma situação grave aqui, uma doença, alguma coisa, e consegue fazer piada em cima disso. Eu admiro esse tipo de pessoa, sabe? Porque essas pessoas, elas veem a vida delas e elas conseguem ironizar as coisas, sabe? Eu, por exemplo, na época de escola, eu sofria bullying e tal, eu deixava aí que não é mal. Não, eu me auto-zoava, sabe? Que a primeira regra da comédia é você se auto-zoar, né? Antes de saber zoar os outros, você tem que saber se zoar. Então eu vejo assim que a comédia, ela não tem limites, mas depende do espaço que você está. Você não vai contar uma piada num velório, né? Então, eu acho que tudo depende. É, e também tem o negócio do público, né? Tem lugares assim que às vezes você vai preparado para falar alguma coisa e você vê que não se enquadra no público naquele momento, aí você vai ter que mudar, porque aí vai dar problema. Ah, sim, é. É, tem esses cuidados que eu falo para você, tem esses cuidados, mas na verdade. É, não devia ter um limite, mas a gente tem algum cuidado, tem sim. Com certeza. E a gente leva a vida mais leve na a comédia, ajuda a gente levar a vida diferente, mais leve com certeza, porque várias coisas ruins às vezes acontecem com a gente e a gente coloca no, em forma de humor, humor, né? Então a gente coloca em forma de humor e as pessoas que estão ao nosso redor, a gente faz acontecer isso com as pessoas, então ela se sente bem perto da gente. Porque às vezes ela aponta uma história triste e a gente tenta converter isso e ajudar a pessoa, entendeu? Por isso que muita gente fala: Nossa, você me ajudou muito. Às vezes, vendo seus vídeos, isso me ajudou. Ou fala assim: Ah, eu estava em depressão, eu estava muito triste. Os seus vídeos me ajudam muito. Conversar com você me ajuda muito, entendeu? A comédia em si. Nossa, ajuda muita coisa, transforma muita coisa, que eu nem sei explicar tanto. E a gente teve a questão da pandemia também, que, assim, muitos comediantes fizeram piada na pandemia, né? E tá Ah, fizeram certo, muita coisa. foi um momento triste pra todo mundo, né? E a gente tem que fazer piada. Ah, uma situação que a pessoa tá passando necessidade, a pessoa faz se fazer piada com aquilo. Pô, eu admiro esse tipo de gente, porque, assim, ela tá vendo a vida dela um olhar divertido, um olhar irônico. E pra ela conseguir, talvez, passar por um momento de frustração, um momento mais triste, ela usar a comédia pra ela se divertir ao mesmo tempo e não ficar preso naquela solidão ali dela, às vezes, eu acho isso muito bacana. É, a gente teve cego que fez stand-up, a gente já teve cadeirante que fez stand-up, então é muito bacana tudo isso, né? Eu acho que o stand-up tem tudo aí pra evoluir. Os comediantes brasileiros, pra mim, são os melhores, né? É, eu gosto muito da comédia brasileira, eu acho que a gente tem grandes caras aí, e a gente tem uma leva muito boa agora de comediantes aí que tá crescendo, mas assim. Ju, queria te agradecer por você ter participado hoje com a gente. Eu vou deixar. Você só tem o Eu que TikTok, agradeço. né? Ou da rede social? Você tem alguma. Ou fora o Instagram e o TikTok? Você tem YouTube? Alguma outra rede social? Eu uso mais TikTok e Instagram. TikTok e Instagram. Tá, eu vou deixar nas Sim. redes sociais, as redes sociais da Ju pra vocês conhecerem. Dá uma olhada lá. É muito bacana, muito legal. E eu vou deixar as redes sociais do Gimito, canal no YouTube. Canal de animação no YouTube, né? O podcast principal, né? Tá lá no nosso Linktree. Tem o nosso TikTok também, tem o Instagram, tem o nosso canal de GIFs também, que logo logo vou lançar o GIF lá do Diogo, também bacana. E vocês podem estar resgatando os GIFs lá também. Tem um joguinho novo para vocês jogarem, tem os games do Gimito para vocês jogarem, tá bem interessante lá, pessoal. Passem o feedback pra gente, é muito importante. E é isso. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Até.